3, 2, 9, para pushback, estacionamento passageiro número 2. TAM 3895, aguarde para pushback, estacionamento. Sim, estacionamento, escuta para pushback, estacionamento 3895. Afirmando livre pouso ou não, 62? Afirmo livre pouso, pistão 0, ou no 162, 25 graus, 9 mais. Livre pouso, 90, com 62. Guardião 07, prossigo. Guardião 07, confirma, vai decolar da presente ou tá com certa pista? Evento 100 graus no 89, decola com proa fora da Tapuã, Guardião 07, reporta fora do solo. Pois o Romeo Alfa tá na final da 17. Fox Romeo Alfa, autorizado pouso, pista no 7, vento 100 graus no 89. Grato, livre pouso. Tem 07 confirmando sem interferir com esse da 17, ok? Decola com o produto fora da ponta. Solo 37, direita solo 209. Para o táxi da 3191, 141 a bordo, 3 horas e 50 e alternando Campinas. Tá 3191, ciente, autorizado táxi via parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da pista 90. Lá chamar a torre 198, mal 6, altímetro 9012. Índia Alfa, 36, boa. Trip 5220, após passagem do Airbus da TAM, autorizado o ingresso na Juliet para o pátio 3. Juliette, pátio 3, 5220. Pode dar uma transferência. Tá. Solo Salvador, bom dia. Gol 1556, cliente da Mike para o Galeão. Polo 556, aguarde para a cópia. Aguardando, vou no 5. 255, vento 100 graus, 199, autorizado pouso, pistão 0. 7, 6255, autorizado pouso, 110. Indo Airbus da companhia, autorizado pushback, saneamento. Pode acompanhar 0-4, pushback, saneamento. Solo da 3-5. Autorizado, track, porta pista livre, Fox Romeo Alfa. 1162, autorizado ingresso na Taxiway Juliette para o portão 9, atente para o Follow Me Car. Afirmativo, para o portão 9 do Pátio 1, gol 1162. Ok, controle, 20.8, Pátio 07. É, eu dei a volta. Autorizado até o aeroporto do Galeão. Nível 360, via pedulo 190, ex-MAP, DCT Lúvito, Barbacena. E conforme o plano de voo. Decola da pista 190, após decolar de curva direita, saída da El Lida Bridge. Transponder 5475, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, pedulo 190, MAP, Lúvito, Barbacena. Pista 190, primeira curva direita, da El Lida Bridge, transponder 5475. 208 para o gol. Cortejamento correto, chame para acionamento e push, gol 1556. Camarada quando cima? Incidente, corte de frequência. Bom dia. Salvador, bom dia, tá 3191, ponto de espera da 10 e pronto. 3191, após 09 na final, ali mantém cabeceira no 0. Após a Avianca, ali mantém 3191. DC Luft, DCT Barbacena, conforme o plano de voo. Decola da pista 17. Após decolagem em curva direita, saída da Olinda Bridge. Vai transponder 5504, frequência do controle 120.8. Solo 41, direita solo 219. Direita 219, meu Deus. Estacionamento TAC, chame torre 1 no 816. Salvador, gol 790. Bola 790, prossiga, por favor. 790, autorização Recife. Sente e mantém a escuta para autorização, para cópia. Salve, Xané 6255, visão. Xané 6255, autorização. Prossiga via Alfa, chamete da Juliette. Alfa, Juliette, 6255. Informe no localizador. Táxi, TAM 3295, 1114 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, Tânia Galeão. Sente, TAM 3895, autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera da pista 10. Baixa para a torre em 1116, altimetro 10012. Sente, Índia Alfa, no ponto de espera 1286, TAM 3295. Bola 790, copia. Prossiga. Bola 790, de Salvador para Recife. Nível autorizado 370, via Brusque 58. Decola da pista 10, após decolar de curva esquerda. Saída pouca, transição Caju. Transponder 5503, frequência do controle 120.8. Estado Recife 370, Brusque 58, da pista 10, curva esquerda. Pouca, Caju, 5503, 1208. Gol 790. Fechamento correto, chame para acionamento táxi. Gol 1790. 90, chamada, obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAM 3191. Bom dia, TAM 3191, contato radar, voe Leda, vou para o 340. Voando Leda, subindo para o 340, TAM 3191. Bom dia, Papa Romeu, Mike Eco Lima, contato radar através da posição Conde, mantém o nível 060, vou na proa de Bonf para chegar a Bonf, chame no ponto ideal de decisão. O Mike Eco Lima, confirme sua intenção de pouso na 10 ou na 7? Bueno. Deu ponto de espera, cabeceira 10, pronto, dá 3295. 3295, autorizado a linha decolar, pista no 0, 25 graus e no 8 nós. Tem minha linha decolar, cabeceira 10, então 3295. Vai, é pra passear, confio para o solo? Sente, Mike Eco Lima, está autorizado pro de Bonf da presente para a chegada a Bonf, aguardando vetoração para sequenciamento, está sujeito ao tráfego, Mike Eco Lima. Sim, eu tirando a nave para o sol. Então, Tango Delta Vito, saída da El, Leda Bridge. Tango Delta Vito para táxi, chame torre em 198, sinal 6. Livre acionamento, confirma tá pronto táxi. Autorizado táxi, porta para ingresso no 7, o Papa Tango, Papa Romeu Tango Delta Vito. Não, 5, decolado de 46, controle 0, décimo 1. 7, dá 3, 8, 9, 5. Autorizado, ingresso, Tango, Delta Vito. Oi, Salvador, bom dia, tá em 3, 8, 9, 5, decolado, perfil da El. Bom dia, tá em 3, 8, 9, 5, contato radar, autorizado, Leda, sou para o 3, 4, 0. Lida 340, tá 3897. O Tango Delta Vito, só informar se tem um Fiat Uruguay cruzando a cabeceira sem interferir com seu táxi. Aqui. 3895, decolagem 46, controlando 20.8. Alô, Gol 1556 para 10, estacionamento, posição 10. Gol no 556, autorizado, pushback, estacionamento, chamei para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, Gol 1556. São 3191, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1251, alterna 3325, São 3895, obrigado, boa tarde. São 3191, chamar Recife agora. Gente, tá 3191-1251-13325, obrigado, boa tarde. Então 3895 ainda mantém a escuta do controle. Manda no senhor, obrigado. Controle, bom dia, Papa Romeo Tango Delta Vitor decola, passa meu pé. Bom dia, Papa Romeo Tango Delta Vitor, contato radar, só para o nível 380, saída da Euleda. Ativa da Euleda. Tango Delta Vitor. Poderia confirmar o Tango Delta Vitor, faz Leda Bridge, né? Firmo, Leda Bridge. Leda Bridge, obrigado. O 790 da Gol na posição 62, pushback acionamento. Pula 790, aguarde para pushback acionamento. O tráfego da Gol lá na nota, mais ou menos, tem condições de coordenar isso aí junto. O tráfego lá da posição 10 já está completando o push agora no momento, ok? Vai chamá-lo já para o táxi. Positivo. Já acordei com a sua equipe de solo, assim que ele passar a calda, o senhor já pode executar e informar a táxi. Ok, chamará. E já está liberando o trator lá. Solo Gol 1556 para o táxi VOV 132, autonomia 3 horas e 20, alterna a campina. Gol 1556, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, ponte espera da pista 1-0. Lá chamar a torre 1-8, sinal 6, altimetro 1-0, 1-1. Gente do ajuste, Pátio 1, Índia Alfa, onde chama a torre 1-8, sinal 6. Reporta para Recife, sobrevoo. Tá 3895, chame agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 251, alternado 3325, tá 3895. Obrigado. O Mike Juliette Romeu, confirme seu estimado de sobrevoo. Inicialmente 30 minutos. Certo. Papa Serra na escuta. Você está no GRAR, pronto para cópia, é isso? Só um minutinho para cópia, o Eco Papa Serra. Sol Salvador, boa tarde, Sumer 6213, informação Mike. 6213, informação Mike, aguarde para cópia, 6213. Quem na sua escuta, 6213, no passe 3. Sol Salvador. Bom dia, Azul 4082, passa a Duna. 4082, ciente, repórter trem checado. Portará 4082. O Eco Papa Serra, copia? Para o controle. com curva à esquerda. Sou comprei o perfil da saída Momo, Cogbo e após direto Paulo Afonso. Frequência do controle 1208, a torre 118.6, seu código 5473, o Eco Papa Serra. Cheque o mesmo, aguardo transferência de comunicações. O transponder 5473, o controle 1208, a torre em 1.18.6, Eco Papa Serra. Reto, cotejamento para acionamento, táxi decolagem 17, chame direto à torre em 18.62, é um boa tarde, Eco Papa Serra. O Ocean 6213, está pronto, cópia? Galeão 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita, saída da O, Luda, depois voo direto à posição bridge, a gente intercepta a Peso Luna 0, nessa rota TESMAP após DCT Lufto, DCT Barbacena. Frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 118 decimal 612, seu código transponder 5512 ou Xaner 6213. Xaner 6213, autorizado nível 360 para o Galeão, decola da 1-0 com o direito após decolagem, saída da EL, Leda, depois Brinde, apertou 1-0, até a posição ESMAP, Eco, Serra, Mike, Alfa, Papá, após direto Lúcio, Lima, Uniforme, Lito, opção Gosta, direto Barbacena, Bravo, Bravo, Sá. Ah, o controle de Salvador 1-0-8, torre 1-2-6, transponder 5-5-2. Correto, informe pronto, puxa o acionamento 6213. Uma na pronto para o posicionamento, né? 62. Mesmo pouso no Grael, Guardião 07. Ok, retaguarda, prossegue a porta curta final, Grael, Guardião 07. Certo. Fernando 1-3-3-2-5. 25, 1-3-3-3-25. Recife, obrigado, bom trabalho. Para o táxi 91 a bordo, 2:13, Natal. Já táxi Apache, Índia, transmitou 1862, ajuste 1-0 no ano, boa noite, obrigado. Apache Índia 1862, ótimo, obrigado. Já descida para 4.000 pés, ajuste 1-0, 1-1. Com Graia, Guardião 07. Guardião 07, 100 graus, 1-8, nós já posso ao controlado. 7. Delta, acho que é Tango, boa tarde, Mike, correto. Confirme o passe acerto contra a pista que decola. Escuta do controle. 1-5-5-6. Azul 4082, solo 58, direita solo 2-1-9. Direita 1-2-1-9, eu sou 4-0-2. CT, confirmando o plano Yankee, 1-4-0, pode modifica 1-0-5 e prossegue visual destino. Saída Momo, pós direto, Feira de Santana. Transponder 5461 e o controle Salvador 1-2-0-8. 100 graus, 1-8, quatro, autorizado decolagem 1-0. Autorizado em área decolagem 1-0, gol 1-5-5-6. Poderia confirmar o vento? 100 graus, 1-0-0 graus, 1-8, mais. Gente, gol no 5-5-6. Correto, apenas confirmando a fase de decolagem da 1-0, curva à esquerda, quem perfil da subida moto? Mais um ponto de da 10 na prova. O Delta, acho que eu estou com o cotejamento correto, apenas confirmando a faixa mais 60 milhas de Salvador. Faixa 50 milhas de Salvador. Sente, para acionar, chame a torre agora em 1862, o Delta, acho que é tão. mantém. Reporte Anta Juliette, azul 4082. Reporte Anta Juliette, 4082. Tango, Liga Nacional, é para táxi. Cinco, cinco, meia, decolado 00, controle 0.18. 208, Guana 56. Salvador, o Guana 556 decolou. Guana 556, contra o radar, para o 360, saída da Euleda. Ok, da Euleda, direto a 360, 556. Passei autorizado o táxi, reporta a ponte para dar hoje. Juliette, azul 4082. Juliette, portão 8, azul 4082. Juliette, portão 8, 4082, azul. 89, autorizado decolagem, 30. Decolagem, azul autorizado ingresso e reporte. Autorizado ingresso da colagem, pista no 7, 20 graus, 189, é que você é. Afirmo. Uno 790, decolou 02, controle da 0.18. 208. Controle no 790. 790, contato radar, só por 370, saída na sua posição, não recebo o radar. Bem, ajuda o controle. Mike Aplima, o senhor da Bernal, pista 10, desce para 2.500 pés, ajuste no 011, na produção Serra dos 367. Serra decolou a 04, controle no 0.18. Papa Serra, até o regresso. Voador, eco, Papa Serra. Papa, eco, Papa Serra. Contato radar, sou para o 210, perfil Momo. Papa Serra, 2110, perfil da moto. Trip 5367, aprovado 190, copia? Pesado, Salvador, João Pessoa, nível de voo 190, sai da Tambuca, transição Caju, decola pista 190, primeira curva esquerda. Transponder 5521 e o controle Salvador 120.8. Cadê o pós-ponto, trip 5367? Bono 790, chama Recife, frequência 12545. 2545, bom dia. Ou 1556, Recife, 1251. 251, Bono 556. Tá livre, tá? Você pode buscar na 1710. Bono decola da 1-0, não é isso? Delta Oscar Tango autorizado que usar no 7 na Lima, chama solo 219. Salvador, eco para passear. Siga. Autoriza quando na posição Momo direto Polar Mundo. Aguarde. Mike Aclima. Prossiga controle, é o Mike Aclima. Tem condições de manter a velocidade até mais próximo? Manter 130 a mais? Se o senhor puder incrementar? Afirmativo, mantenho 130 a mais. Paulo Salvador, Gol 9864, boa tarde, informação Mike. Boa tarde, Mike, confere, pronto, cópia. Pronto, prossegue. 32804, autorizada a chegada a Mari, deixa para o 22050. Que chamou o sol? É o Gol 1864, pronto para o táxi, certo? Pronto para a cota. Sim, está autorizado. O Gol 1864 Salvador, Maceió, via Upper Whiskey 58, nível de voo 370. Sai da Puca, transição Caju, decola pistão 90, primeira curva esquerda. Transponder 5525 e o controle Salvador 120 decimal 8. Maceió autorizado, Upper Whiskey 58, nível 370, saída Puca, transição Caju, com curva esquerda após decolagem da 90. 5525, transponder 208, controle, Gol 18, meu irmão. Certo, Gol 84, é forte, pronto. 8, meu irmão. Solo Salvador, hoje né, 6213. Está 6213, possível? Na remota para puxar essa na. É pós táxi, 6213. Corta lá. Pode dar para botão? 3216, sua identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para o nível de voo 060. Índia, ponto de espera, torre 1862, é com 1011, Delta Ascatano. Ok, segue, Pátio Índia, ponto de espera, Mono. Paulo Salvador, muito boa tarde, não, o 6254, presidente da época, para Zona Chumon. Chané 6254, informação em curso Mike, ajuste 1011, igual de cópia. Mike, passa para o ponto. Dono 962, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. Redução para 2509, voo 962. Mike Aculima, anda presente, voo Serra Azul 366. Ok, anda presente, o 366, o Mike Aculima. Papapá, Eco Mike Serra, chama Recife, frequência 12545. Frequência agora com o Papa Serra, Recife 12545. Afirma. Meu Deus, Papa. Tango autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento 100 graus, 18 horas. Oxe, né, 6254, pronto, cópia. Cópia, 6254. Pesado Salvador, Santos Dumont, Rio de Janeiro, Serra Brava Romeu Juliette. Roda conforme apresentado no plano, Epsilon 0, Esmap, Louvito, Babacena, pós conforme. disponível de voo 360, saída Dael, Leda, após Leda Bridge, decolando da pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5532 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Aqui autorizado 360 para o voto conforme resolução 1-0, após impacto, dúvida para bacana melhor. Decolagem de Israel, via da Guajira Boa Brisa, retorno da Mangueira, primeira por direita, 3-2, é o... Responde 208, controle 60, 6254. 5532, aqui, então responde. 3-2. Correto, chame pronto, 6254, pode chamar. Para pronto, 6254. Salvador, chame 6213 para o táxi. 108, 108 a bordo, estamos com 4 horas de barulho. Autorizado táxi via Pátio Principal e Índia, com X-Trepes 0 com a torre 118, decimal 612, ajustando 1011, o sistema 6213. Pátio Índia, 186, 1011 agora, o sistema 6213. 8, decimal 6, o Mike Colima. Isso. Solo 1864, pronto para puxa salando 03. 2 Salvador, é o Papá Romeu, Mike Colima, cruzou o 366. Mike Colima, continua a aproximação, confirma a sessão de pouso no 7. Afirmativo, pousa na 1 na 7. É, porta para o cancelamento e base para o 7. Confirma a informação para o Mike Colima. O Mike Colima continua a aproximação, reporta para modificação de regras e prossegui circuito no 7. Afirmativo, reportará para a mudança de regras do Mike Colima. Delta Oscar Tango, decolado no 7, controle 2-0, decimal 8. Delta Oscar Tango da qual? 409, correção 230. 230 vai ficar como número 4 na aproximação. São Salvador, azul 4463, informação novembro. 4463 de novembro, confere, aguarde cópia. Aguardando, teria certa prevista? Coral, corrigindo, Dael, Leda e Léus. Dael, Leda e Léus, obrigado. Salvador, muito boa tarde, Papai Romeu Delta, Oscar Tango, passa em 3 linhas, terceira tela. Papai Romeu Delta, Oscar Tango. Contato radar, estou para o nível 140 na saída Momo, após Momo, direto. Tesoura ascensão, manda direto, tá? Então, 3144. Autorizado de chegada a mar e desça para o nível de voo 070. Então, 3216, desça para 3 mil pés, ajuste 011. Vocês dois no meia, vou direto do lado da presente. Olha, chama 2 no 3, pronto, acompanhando. 2 no 3, autorizado a linha, decolapso no 0, vento 100 graus, 1-8 nós. A linha decola, 2 no 3. Prossiga. Cópia. Copio, 4463. Autorizado Salvador e Léos. Nível de voo 180, plano Yankee 180, pode modificar em rota para 145, prossegue visual para o destino. Saída Tael, Leda, pós Leda, direto e Léos. Decolando a pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5-5-2-0. E o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado 180 para Ilhéus, conforme a rota do plano, após 145, direto Ilhéus. Decola da 1-0 com curva direita, saída da Léo, Leda, direto Ilhéus. 5520, transponder e controle 120, decimal 8, 4463. Correto, apenas confirmando a saída da El, ok? Delta, Alfa, Eco, Lima. Delta, Alfa, Eco, Lima, da El, pós Leda, Ilhéus. Dael, Leda e Ilhéus. 443. Correto, Champrão de Azul, 4463. Chamarada no botão aí. Para o táxi, gol. Boa noite, 64, 120 a bordo, 2h15, Salvador. Boa noite, 64, direita, táxi, via Índia, ponto de espera, torre 1862, recomeu 11, Naldinho, que boa noite, 64. 1011, direita, ponto de espera, 1862, muito obrigado, até mais. Colina, vento 100 graus, 189, autorizado, pouso, pedindo 7. Valeu. Número 2209, está presente. No corte de frequência, o Mac Lima sola os 22. Oi, Salvador, bom dia. Gol na 864, tá pronto para o ponto de espera. 864, bom dia. Ali mantém, capo 0 no 0. Ali mantém, 1 a 0, gol na 864. 1 a 2, 1 no 3, decolado as 22, controle 2 a 0, decimal 8. Você deu hoje, está na 62, 1 a 3. Igual com a pista. 204, 2 Salvador, 1-1-6. 286, bom trabalho, boa tarde. A 3206, desce para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2000, autorizado final, beleza. 3206. Salvador, Oxanai 6213, só 9800, nada eu. Oxanai 6213, contato radar, só para o nível 360, após 2000, direto Leda. 360, após 2000, Leda, Oxanai 6213. Puxa, o cenário 01, senhor. Reporte táxi 6254. Vamos lá. O gol no 167, informação em curso November. Pronto, cópia. Autorizado Salvador Guarulhos. Nível de voo 360. Conforme a rota apresentada no plano, o pesulou 16. Belo Horizonte, trilha após conforme a rota. Saída da El, Leda Bridge, conforme falado anteriormente, decolando 1-0, primeira curva direita. Transponder 5526 e o controle Salvador 1208. Cuco Correto, saída da Elia da Bridge, pode pronto, gol no 67. Pés, ajuste 011. 1011, quanto quatro. O 1864 colado ao 24, controle 1208. 208, boa noite, 64, tchau, tchau. Salvador é o azul 4463. Possível. Beleza, há alguma interdição na pista? Por enquanto não, então recebendo informação um buraco na Taxiway Alpha, próximo à Taxiway Delta, mas na pista está operacional por enquanto. Ah, tá bem, tá bem. 5367, trip, pushback em condição aqui pro solo após táxi. 5-4-5, obrigado pela parte. Azul 4463, solo. Prossiga. Tem estimado para push? É em torno de 7 a 8 minutos. Ok, o gol no 167, solo. Gol no 167, solo. Estabilizado, tá? 32 no meia. 32 no meia, torre. 118, decimal meia. 18 meia, bom. Gol 1962, desça para 2 mil pés, autorizado final, reporte estabilizado. 2 mil, Samaré estabilizado, 1962. Correto. 2 mil, agente 019. 3144, 2 mil pés. Afirmativo, livre de restrições de altitude em táxi. 22 mil direto, não precisa passar. Prossiga para o controle, o Delta Oscar. Ciente, desse para o sujeito de tráfego local, vamos modificado no 527, reporta cruzando 2.500 pés do Delta Oscar. 2.500 pés. Azul 4463, solo. 4463, na escuta. Se necessário, tem condições de decolar da 17? Aguarde um instante, por favor. Ok, sim. Pista no zero, vento uma centena, 189. Pouso autorizado, tá 3216. 04, livrou. Na sua escuta, direção na alfa. Reporte antes da Juliette, tá 3204. Voltará antes da Juliette, 3204. Alô, Oceania 6254 para o táxi, ponto 103 POB, 3:35 Atena Guarulhos. Fiz ataque à sua direita via Índia, ponto inspetor 18612 com 1011, Oceania 6254, boa viagem. Obrigado, direita Índia, ponto inspetor 18612 com 1011. Gol 1962, chame a torre 1-18 decimal 18-6, bom dia. 3144, reporte estabilizado e LSX restrição 0. Reportar estabilizado, 344. Controle de Max Juliette, comeu? Possível. Max Juliette, comeu você na informação anterior do Max Cura, até que você sobrevoou na região do Iguatemi. Gente, não me escuta, o Max Juliette, comeu? Comeu. 6213, chama Recife, 1251. 251, 6213. 962, continua aproximação agora de pista livre, check trem. Baixo travado. Então, 32 no meio, no solo 29, libere pista pela direita, solo 21, decimal 9. 329, 367, vai aguardar a passagem do depois da TAM. Parqueando, ingressando a Juliette possuindo parte portão número 3, segue a retaguarda do mesmo, via parte principal Índia, quando lá ponto de espera torre 1862, ajustando 611, tipo 103-67. Salvador, 3-2-3. Parte principal Índia 1862, 5-3-67. Helicóptero próximo à duna, não distante a sua descida. É, 044. Sim. O 4463 vai ser necessário uma obra na pista de aproximadamente 30 minutos. Então a gente está coordenando aqui junto com o CGNA para o pouso das aeronaves, vai ter que essa faixa de tempo 3 minutos parada a pista. Então eu queria saber se necessário teria condições de decolar da UNOSFESP. A possibilidade de decolagem da UNOSFESP, 4463. Ok, gente. O Gol no 167 solo tem condições de agilizar o embarque para a decolagem? E se a gente tem uma previsão da última aeronave para pouso, por volta de 15 minutos. A informação que foi passada para a gente, CGNA, é que após o pouso dessa aeronave, vai ser fechada a pista, ok? Solo é azul 4463. Aí, eu tenho. Está confirmando, então, se a gente sair nos próximos 5 minutos, a gente consegue decolar da 10, né? Afirmativo. É, só. Mantém-se preparando 6254. Após a aeronave na curta final, ali em Matina, 6254. Após o Tripe, Juliette Juno, 32 e meio. Está escondido na sua esquerda, ok? Não é negativo, cara, na sua esquerda. Certo, na esquerda. De frequência, o Delta Oscar Tango. Prossiga, Max, Juliette Romeu. Sim, então me escuta. Torre está 3144, estabilizado. 3144, torre 118 decimal meio. 18 agora. 5219-1962. Torre Salvador, TAN 3, zona 44, boa tarde. Zona 44, que nem galo 09, continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Tem embaixado, travado, aguarde pista livre. Afirmativo. Sané 6254, está autorizado a decolar de pista 10, vem tomar centena no 7 nós. Dois a Zona 44, você travou? Você travou. Autorizado, pouso pista no zero, vento uma centena no 7 nós. Autorizado, pouso no zero, também zona 44. Salvador, 3-7, boa tarde, ponto 0 no zero, pronto. Eu tenho 3-7, eu mantenho o ponto de espera. Entendo. Zona 4, decolou os 3-3, controle 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, boa. Controle, boa tarde, Oceania 6254. Oceania 6254, contato radar, estou para o 360 após 2000 direto Leda. Ok, 360 após 2000, vou Leda, 6254. Tripe 5367, visual com tráfego nacional. Turbo, 5367. Após o pouso da aeronave da TAM, ali mantém pista 10. Sim, pós Airbus, ali mantém 10. Pushback acionamento, azul 4463, portão 8. Após táxi, azul 4463. Utilizado em portão a táxi, 4463.